Cheia de safado, uma pelada na cama, outra jogada na sala, uma pelada na cama, outra jogada na sala. Quando eu olhei lá pra fora, tinha uma velha pousada, uma velha no varal, vendeu dar umas pimbadas, uma velha no varal, vendeu dar umas pimbadas, caralho. E aí, Melk, cê tá maluco, mano? Olha essa cena aí, ó lá, para de olhar pra cá não, ó lá. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Eu encostei lá no quequel, tava cheia de safado, uma pelada na cama, outra jogada na sala, uma pelada na cama, outra jogada na sala. Quando eu olhei lá pra fora, tinha uma velha pousada, uma velha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Uma velha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Se liga, quequel, se liga, se liga. Se liga, velha lá, ó. Pousada em nós, moleque. Tá foda, hein? Fechei a janela, véia, se irritou. Calma, vizinha, seu feijão queimou. Fechei a janela, véia, se irritou. Calma, vizinha, seu feijão queimou. Fechei a janela, véia, se irritou. Calma, véia, não perde a janela, tá? Fui! Oi, tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas. Tem piranha na cama, tem piranha na sala, e a vizinha no varal vendo eu dar umas pimbadas.